jardim, Deus proveu escape, a vida respirou. Em Moreia, onde está o cordeiro, Isaac perguntou. Em Judá, por 400 anos o pai se calou. Até que no Jordão, eis aí o cordeiro, João revelou. Incensos apagados, sacrifícios nulos, o cordeiro descendo e o pai vendo tudo. Vem chegando a hora que o cordeiro mudo morre em um madeiro pra salvar o mundo. Que amor é esse? É sacrifício ali na cruz por mim. Quando olho o filho, lembro que Deus Pai entregou seu unigênito por mim. É impagável, sem cordeiro em seu lugar. Imagino o Pai olhando pra o altar, consumando o que Ele mesmo preparou antes da minha vida começar. O cordeiro descendo e o pai vendo tudo. Vem chegando a hora que o cordeiro mudo morre no madeiro pra salvar o mundo. Que amor é esse? É impagável, sacrifício ali na cruz por mim. Quando olho o filho, lembro que Deus Pai entregou seu unigênito por mim. É impagável, sem cordeiro em seu lugar. Imagina o pai olhando para o altar, consumando o que ele mesmo preparou antes da minha vida começar. Sacrifício ali na cruz por mim. Oh, é impagável, sem cordeiro em seu lugar. Imagina o pai olhando pra o altar, consumando o que ele mesmo preparou antes da minha vida começar.